humano, predador de si mesmo, animal, canibal, como lá no filme do Hannibal. Bane geral, quem que bane o mal? Mani não, isso é pelo mano, então mano que se dane, isso é mal. Insanidade mental, obsessão por capital. Desde que humano é humano, foi sempre igual. Quem é que fez as guerras? Quem que invadiu o Iraque? Quem que matou o Kennedy, o Big e o Pac? Quem foi que liderou o ataque do 11 de setembro? Que atirou no massacre de Realengo? Que disse que a moda não pega? Ou você já esqueceu do que aconteceu na Noruega? Não foge a regra, maldade cega, quem leva o prêmio? O genocídio do milênio, judaico ou armênio? Cristianismo, islamismo, comunismo, capitalismo, tanto faz. Difícil saber quem que matou mais. São iguais nos danos, iguais humanos. Um dia otomanos, hoje em dia já são outros manos. Preto ou branco, quem que fez a escravidão? Quem financiava e quem que vendia o próprio irmão? Quem é que define o herói e o vilão? O belo e o feio, certo e errado, o louco e o são, quem são? Os que escreveram a história, me responda. Não foi esse o mesmo que disse que a terra era redonda? Quem foi? Ser humano. Quem foi? Ser humano. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ser humano. Quem foi? Ser humano. Quem foi? Ser humano. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ser humano. Veja bem, não me leve a mal. Eu sou um cara normal. Eu sou um cara normal. Veja bem, não me leve a mal. Eu sou um cara normal. Eu sou um cara normal. Seja como quiser, não seja como quimer. Seja mal até, mas cuidado só pra não ser mal, te sé. Às vezes eu sou mal e quem não é, me diz. Mas não sou mal com M, sou mal com X. Não é pela pele, é pelo apelo. Creio no sonho de Martin, mas não descarto mal como em seu pesadelo. Não me leve a mal, às vezes não creio em Deus. Perdoe se são maus os pensamentos meus. O inferno, o céu, o rei, o réu, Caim, Abel, Sal e o Fel, Mal e o Mel, Fidalgo, Fidel, Cristo, Maquiavel, Palestina ou Israel, desatina carrossel. Será que é sino ou se ensina a ser cruel? Um cara, um pincel e a Capela Sistina. A caneta, o papel, embaixo quem é que assina? Quem é que assassina e faz carnificina? E discrimina, extermina por causa da melanina. Quem foi que inventou o crack, a cocaína? A bereta, a carabina, a doença e a vacina. Quem foi que explodiu Nagasaki, Hiroshima? Não é esse o mesmo que construiu a muralha da China? Quem foi? Ser humano. Quem foi? Ser humano. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ser humano. Quem foi? Veja bem, não me leve a mal. Eu sou um cara normal. Eu sou um cara normal. Veja bem, não me leve a mal. Eu sou um cara normal.